sabe, Luzinha, vem se apaixonar. E o telefone pra contato é o 0759-9923-5826. Alô, Cupido, meu coração está correndo perigo. Levou um tiro de solidão, está sofrendo de amor e paixão. Alô, Cupido, meu coração está correndo perigo. Levou um tiro de solidão, está sofrendo de amor e paixão. Ele já não me atende nem lê minhas mensagens. Até me bloqueou no seu WhatsApp. Por favor, resolve essa situação. Se ele não voltar, eu vou me embriagar e acabar de vez com essa paixão. Estou no nível máximo de solidão. Gilvan Santana pra fazer essa participação com a Biluzinha. Deixa comigo, Biluzinha. Machuca, coração. Alô, Cupido, meu coração está correndo perigo. Levou um tiro de solidão, está sofrendo de amor e paixão. Alô, Cupido, meu coração está correndo perigo. Levou um tiro de solidão, está sofrendo de amor e paixão. Ela já não me atende nem lê minhas mensagens. Até me bloqueou no seu WhatsApp. Por favor, resolve essa situação. Se ela não voltar, eu vou me embriagar e acabar de vez com essa paixão. Estou no nível máximo de solidão. É sofrência demais. Essa veio pra machucar, viu, Biluzinha? Pois é, rapaz, aguenta, coração. Alô, Cupido, meu coração está correndo perigo. Levou um tiro de solidão, está sofrendo de amor e paixão. Alô, Cupido, meu coração está correndo perigo. Levou um tiro de solidão, está sofrendo de amor e paixão. Ele já não me atende nem lê minhas mensagens. Até me bloqueou no seu WhatsApp. Por favor, resolve essa situação. E acabar de vez com essa paixão. Estou no nível máximo de solidão. Valeu, Gilvan Santana. Valeu, Biluzinha. Foi um prazer participar desse seu mais novo CD. Tamo junto.